Queremos dirigir unas palabras especiales para quienes viven y luchan y mueren en las ciudades. Los obreros, los empleados, los maestros, los estudiantes, los colonos, los jóvenes, los desempleados, los locatarios de mercado, los vendedores ambulantes, los choferes, los cargadores, las amas de casa, los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, los ancianos, exceptuando, claro, a esos que se engordan con la sangre de los de abajo. A esos que están arriba oprimiendo a los de abajo, no les traemos saludos, les traemos nuestro desprecio. Somos morenos, porque somos del color de la tierra. Tava fumando baseado no parque municipal, mas a fumaça que incomoda da cidade industrial. Oi, após Guaicuru, 2 horas da manhã, andando limpo, quase numa tem um corpo saudavelmente sã. Pulo no maleto, vou baixar no escotelar. Não chegou o fim do mês, já acabou o meu salário. Paraná, rodoviária, tropeçando em camelô. Já vai vencendo meu horário, vou no trampo de metrô. A cidade come, a cidade comida. A cidade tem a fome, continua faminta. A cidade come, a cidade comida. A cidade tem fome, continua faminta. A cidade come, a cidade comida. A cidade tem fome, continua faminta. Vou pelo centro de Mussumba, avançando o sinal. Como é que abro com ângulo lá no mercado central? Onde tem músico, poeta, vagabundo, ator. Eu vou descer na estação e dou sinal pro motor. E tem congado, tem reizado, teve o clube da esquina. Tá chegando gente nova pra bater de quina. Papagaio, Vera Cruz, Prado Loco, Cafezal. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. Está alegre, olhos d'água na boa vista do sol. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. Na saudade, no bom fim, a Santa Paz Celestial. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. Diamante, ouro, preto, pedra, branca, mineral. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. Paraíso, Pindorama, céu azul, ali o Tirol. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. Nova York, Califórnia, Havaí é nacional. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. Ipanema, Guanabara, Urca, sem litoral. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. Gamileira, Jatobá, Coqueiro, Pau e tal. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. São Cristóvão, Santa Clara, Santo Antônio, Dom Cabral. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. Eteuvina, Adelaide, Hermelinda, Matriarcal. E o Arrudas continua cinzento, cheirando mal. O Acaiaca, Patê, Brasil, Cine Royal. Mas o cinema foi vendido pra Igreja Universal. Mas o cinema foi vendido pra Igreja Universal. Mas o cinema foi vendido pra Igreja Universal. E a patrulha mergulhada no lodo do lamaçal. A cidade come, a cidade comida. A cidade tem fome, continua faminta. A cidade come, a cidade comida. A cidade tem fome, continua faminta. A cidade come, a cidade comida. A cidade tem fome, continua faminta. Código de conduta do Brasil real, de um neto filha da puta do homem cordial.